Roger, roger. Thank you. aí, pode fazer alguma prova direta a disponível? Direto a ele. Beleza, muito obrigado. Eu trato aí, fecha pra você. Thank you.